chama de irmão pra ganhar consideração. Arma bote na lada, é perito em pilantragem. E mesmo nosso senhor escapou da trairagem. Nem tudo que reluz é ouro, não esqueça isso. Aparências enganam, o joio não é trigo. Pode até crescerem juntos, mas o tempo diz quem é. O malandro verdadeiro e o pilantra, né? Diz que faz e acontece, mas não passa de um covarde. Do tipo bico doce que age na falsidade. Sempre de talaricagem, dá uma de Dom Juan. Cresce o olho na tua mina, na tua filha e na tua irmã. Um puta catitanato a começar pelo varal. Som, bike, celular, corrente também real. Na roda chega troiado e chapa sem dar inteira. Ainda quer queixar o CD. Se marcar pra ele já era. No perrengue por sifão, empresta e diz que vai ter forra. Mas quando tá montado ele esquece e dá as costas. Ainda se acha o tal, fica pagando de gatão. Pilantra não tem respeito e nem consideração. Diz que faz e acontece, gosta de dar bocão. Pilantra não tem respeito nem consideração. Se cai na detenção, pede seguro, vacilão. Pilantra não tem respeito nem consideração. Pra ele é bonito agir com traição. Pilantra não tem respeito nem consideração. Mas da justiça divina ninguém escapa então. Pilantra não tem respeito nem consideração. Passou batido, deveu. Ganhei o pilantra que a molecada admira. É só garganta, vou dar o papo contra os bafos. Mó Forrest Gump, mas fico na minha, ligado no lance. Outro dia até tomei um goroco maluco pra ver de qual é. Foi investimento sem lucro, tiro foi certeiro. Sem chance de erro, de cara começo a alugar. Pilantra não tem jeito nenhum. Parasita na quebrada tem aos montes. Aqui acolá, tipo bichuga atrás de sangue. Só quer ganhar na costa dos outros. A executar qualquer ato ele tá disposto. Enganar, roubar, aí, matar. Doido, não tô nem vendo. Sem pensar nesses atos, mais tarde tá no veneno. Quem planta vento, colhe tempestade. E as consequências chegam mais cedo ou mais tarde. Já disse, passou batido, doido, pega o beco. Rada pra pilantra, atualmente não tem erro. A vida é maluca, até vacilo é aprendizado. E aqui não tem vácuo, doido pra esses safados. Diz que faz e acontece, gosta de dar o bocão. Pilantra não tem respeito nem consideração. Se cai na detenção, pede seguro, vacilão. Pilantra não tem respeito nem consideração. Pra ele é bonito agir com traição. Pilantra não tem respeito nem consideração. Mas da justiça divina ninguém escapa então. Pilantra não tem respeito nem consideração. Já me perguntei por que fazer minha parte. Às vezes olho pro lado, porra, não tem combate. Com tanta opressão que sofre o meu povo. Os patifão ainda vão nessa querendo ser o doido. Eu vou ali, eu tomo o goró e tal. Mais tarde, bora ver, eu vou fazer o mal. Faz um enxame da porra, diz que faz, acontece. Roubou uma bike de um tio e R$3 de um pedestre. Ambos indo pro trampo e ele cobrando o pedágio. É só botar uma pilha e ele vai teleguiado. Pra ele é o caralho, é pra ele cê é lindo. Oprimir, oprimido, se acha o mais bandido. Eu mesmo aí no livro a cara. Sabe, devo pra porra em muita área. E seu próximo passo vai ser um banco. Tu é doido, vai ser uma tela de um barraco ali no canto. Já dei a letra pros fuleiro. Se os cana vir, entrego tudo mesmo. Foi mesmo de certo, foi dito e feito. Entrega até a mãe, quanto mais os parceiros. O meme eles fariam, sei lá, deixa quieto. No vinar não sei de nada, eu sei que é bom tá esperto. Com a pilantragem, com a trairagem. De tudo que resulta na caguetagem. A Blaze tá na área e nosso doca tá na mão. Nosso estilo é visado pelos robocopzão. Revista esses aí que eles têm cara de bandido. De vez em nunca a gente passa batido. Aí sim, os caras tão limpos. Positivo, chefe, ele já deve ter consumido. Prossegue o terror, agora do outro lado. É só enquadro, só baculejo no saco. Diz que faz e acontece, gosta de dar o bocão. Pilantra não tem respeito nem consideração. Se cai na detenção, pede seguro, vacilão. Pilantra não tem respeito nem consideração. Pra ele é bonito agir com traição. Pilantra não tem respeito nem consideração. Mas da justiça divina ninguém escapa então. Pilantra não tem respeito nem consideração.